He's a hero of a day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. It's so hard for a native son to be free.

yo gosté de ser, yo soy extranjero, vagabundo, cachacero, soy galego y atrevido, perdido no sé. Yo no soy brasileiro, no soy filho de un nordeste, mas soy cabra da peste. Yo gosté do Ceará, vai minha menina, vai, vai minha mulher, vai, vai minha vaquinha, vai, vai no alto, alto. Yo no soy brasileiro, no soy filho do nordeste, mas soy cabra da peste. Yo gosté do Ceará, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba. Eu vi homem chorar, 5 da madrugada, eu vi homem voar, no 5 da madrugada, a gente vai procurar, 5 da madrugada, o bicho vai pegar, porque morre a noite, não sei, não sei, não sei, por onde se arrastou, eu sei, eu sei, eu sei. O dia vai cair, no 5 da madrugada, e o vídeo vou mexer, no 5 da madrugada, cachaceiro saiu do bar, no 5 da madrugada, e eu vi homem chorar, porque morei à noite, não sei, não sei, não sei, por onde está a sol, eu sei, eu sei, eu sei. Eu não sou brasileiro, não sou filho do nordeste, mas sou cabra da peste. Eu gostei do Ceará. Ar Puro, Rádio Verde.